que a guerra, a matança, a vingança, aos loucos, lembranças que chegam, confundem meu povo. Pensamento que varam periferia grátis, na cela um detento, onde que o sol não bate, é só pensar lá em casa. Deixei minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha sobrinha, amigos. Só que dentro eu tenho os lá de fora, me esqueceu, será que ele morreu? Problema meu, não é assim que eu pensei, desempregado com dívida, mas não raciocinei. Por quê? Se joguei sem dó, não tive medo. Eu mais dois frutos, malote, o dinheiro. Quadrada, vivi engatilhada na cinta, farinha pra cheirar. Era cercado de mina, agora vivo triste, desamparado, sem dinheiro pro cigarro, nosso mó embaçado. Chão gelado, sem televisão pra assistir. O carcereiro é um pela saco, não me deixa dormir pra sorrir. Aqui, parceiro, é complicado. Da ventana eu observo, mas nem escuto os carros. Liberdade pra mim não são só 15 anos, já se foram dois e meio, mas com Deus eu vou lutando. Pior, meu parceiro, que não resistiu. Na troca com os PM, três tiros ele caiu, só ficou eu, Deus e os malote. Ergui minha mão pra cima e dispensei a nove. De repente, a farda do PM avermelhou. O fuga de voyage, por pouco nós escapou. Só disparos no chão, logo eu me joguei. O PM caiu, logo pro céu olhei. Deus, me tira dessa, tô arrependido. Seu saída que convida, vou seguir o seu caminho. Agora arrependido, nas lágrimas mergulhei. Só lembranças do passado que por pouco escapei. Perdido, surgiu uma luz, fechei os olhos e abri a Bíblia. Fui procurar Jesus, o carcereiro chegou, me incomodou, me chamou. Mas trouxe notícia boa, advogado chegou. Na hora fechei a Bíblia com um terço na mão. Segurei ele com força e fomos em direção algemado, com mais dois policiais do lado. Se tentar fazer gracinha, já viu. Aí era um abraço, chegamos na salinha e fomos conversar. E um anjo naquele homem que foi me visitar começou a falar, esperança me dá. Condenado 30 anos, 15 anos vou puxar. Conseguiu reduzir agora só 9 anos, então falta só 4. Já estou me regenerando, sonhando, aguardando a liberdade. Minha pele clareou, aqui o sol não bate. É só frio, revolta os mano tramando fuga. Se der mil os estocado, pega os mano te fura. 5-7, homicida latrou, Duque 13. Já vi vários bambambam, estilo peixe na rede. Puxar cadeia não é fácil, os nervos não é de aço. Tem que respeitar, pra ser respeitado. Os minutos vão passando, acaba tornando hora. E as horas são semana, um dia eu sei que vou embora. Falta alguns meses, já vejo a liberdade. O crime é um hediondo, latrocínio, mas Deus age. Na vida, só entregar ela pra Jesus. Pai nosso de joelho, oração, sinal da cruz. Me conduz, que meu alvará já tá cantando. Logo, logo são vocês. Deus abençoe os mano, o tempo vai passar. Pode acreditar, hoje o sol nasce quadrado. E amanhã sente o vento soprar. Deus, e hora não passa. Eu colo na ventana, fumo e solta fumaça. Tá chegando minha hora, eu quero despedir. Vocês são minha família, nunca vou esquecer daqui. Até que enfim, o dia amanheceu. Já se foram 9 anos, cê até envelheceu. Tá com Deus, vocês aqui, meus queridos. Minha Bíblia deixo com vocês. Cuida bem desse livro. Liberdade chegou, nossa, eu enxergo o sol. Meus olhos são sensíveis, frágeis ao farol. Graças a Deus, agora vou fazer minha vida. Quero ter uma esposa, arrumar minha família. Quero trampar, só sonhar com a liberdade. Lembranças do passado deixei dentro das grades. É, o crime não compensou pra mim, porque perdi tudo que eu tinha. O dinheiro da fita mal deu pros advogados. Os familiares me abandonou. A única que me dava assistência era minha coroa. Só que era humilhação demais pra ela passar por tudo aquilo pra me ver. Mas hoje, hoje tô sossegado, mano. Cadeia, não desejo pra ninguém. É muito triste, mano. Eu me libertei, mas quantos que tá lá na solidão, na cela fria, depressão, o ódio, a saudade, família, várias fitas numa só. Só vai entender quem passou por ela e quem há de passar. Meu passado não passa de lembrança, e as lembranças deixei atrás das grades.